Eu queria ministrar nessa noite, abra comigo sua Bíblia, o segundo livro de Crônicas, 6. Semana passada, Deus falou tanto ao meu coração, aquela ministração pela manhã sobre Noé, à noite sobre Abraão, também estão lá no site. E eu fui para casa, nós fizemos uma oração aqui, e eu falei assim: Deus, essa semana eu preciso que o Senhor me mostre pelo menos um Ló. Eu estou pregando isso, e eu não quero apenas isso para os meus irmãos, eu quero isso para mim também. E não é só ver um Ló, mas receber do Senhor uma direção. O que, que eu tenho que fazer para isso não ser mais um peso, um empecilho na minha vida? E o Senhor tem nos dado algumas ministrações direcionadas a um alvo. Está lá atrás, numa ministração anterior que eu compartilhei com os irmãos sobre Deus quer fazer algo sobrenatural, tremendo, uma grande obra através da sua vida. Tem alguma coisa muito grande que Deus quer fazer através da sua vida. Deus está nos disponibilizando o elemento mais caro que existe no universo para a construção, para a realização de qualquer coisa, que é a sua palavra profética. Sem a palavra profética, não existe nada. E Deus está liberando sobre nós, como igreja, um volume muito grande de palavras proféticas. Deus quer levantar a sua vida, Deus quer levantar a minha vida, Deus quer fazer coisas grandes. Libere esses lós, olha para frente, ouse, acredite e busque do Espírito Santo em comunhão com Ele. Deus vai fazer coisas tremendas. E se Deus está, nesse tempo, ministrando à igreja, de uma forma tão clara, sobre a ousadia, a intrepidez de romper e sair e gerar algo para Deus, pode ter certeza que Deus vai dar direcionamentos detalhados, passo a passo. Passo a passo. Nós teremos que enfrentar um desafio que é muito grande hoje, que é de mudar a nossa mente. Porque a nossa mente, cada dia mais, está sendo direcionada pelas coisas que vemos. Paulo diz assim: não nos atentamos para as coisas que se veem, porque elas são passageiras, mas sim para as que não se veem, porque essas sim são eternas. E nós estamos vivendo uma vida cada dia mais que a gente se limita pelas coisas que estamos vendo. E o que estamos vendo vai controlando nossa vida e a nossa vida vai ficando cada dia menos frutífera. E uma das coisas assim, que nós precisamos perguntar ao Senhor é: Senhor, o que é que eu tenho gerado de frutos? O que é que eu tenho gerado de frutos, Senhor? Seja alguém que está começando a caminhada da vida, para não investir no lugar errado, não plantar todas as sementes que tem num lugar errado. Seja alguém que já avançou na caminhada da vida, para não entrar naquela dimensão da acomodação. E o Espírito Santo tem falado comigo nesses dias, tem coisas que você vai ter que se levantar, que você já se estabeleceu na sua zona de conforto, já está tudo, deixa assim. Se você continuar nesse mesmo ritmo, essas coisas já estão estabelecidas, tudo vai acontecendo, a vida vai acontecendo, o barquinho vai andando no mar, vem uma brisazinha, sopra, as coisas. Você pode ficar assim, e vai o resto da sua vida assim. Mas se você enxergar que você já está numa zona de conforto, e que se você quiser que eu faça alguma coisa, você vai ter que sair dessa zona de conforto, e ousar, e arregaçar as mangas, aí você vai experimentar coisas grandes e maiores que eu tenho para você fazer nesse tempo. E é interessante, irmão, porque a gente não enxerga que a gente está numa zona de conforto, as coisas já estão todas ajustadinhas, tudo no lugar, e Deus precisa nos mostrar. E quando a gente quer mesmo, Deus nos mostra: filho, eu quero te tirar dessa zonazinha de conforto, onde as coisas estão, se acontecer, sim, se não acontecer, não tem problema, vamos ver até quando, no dia que Deus quiser. Não, tem coisas que Deus quer fazer na minha vida e através da minha vida hoje, já, e que demandam romper com algumas coisas. Eu estava com meu amigo Dilson, lá perto de Boston, já há muitos anos, há uns 15 anos que eu me hospedo com essa família, são amigos queridos, e sempre que eu vou ministrar naquela região, eu me hospedo com eles lá, e nós saímos uma noite para ministrar numa igreja, lá dentro de Boston, e enquanto nós saímos de casa, ele começou a conversar algumas coisas, e ele começou a falar comigo, porque na verdade, aquele texto, pastor, Deus começou a falar comigo aquele texto, e ele virou para os discípulos e falou assim, joga a rede de novo, para o outro lado, e os discípulos falaram, mas senhor, já é de noite, já é de dia, já não se pesca de dia, só de noite, joga a rede de outro lado. E os discípulos jogaram a rede do outro lado e pescaram a maior pescaria da vida deles. E enquanto ele falou isso, de repente o Espírito Santo começou a falar comigo, presta atenção porque eu estou falando com você. E ele começou a dizer, às vezes, pastor, a gente fica a vida inteira pescando do mesmo jeito, fazendo a mesma coisa, querendo os mesmos resultados, querendo as mesmas coisas, e Deus tem coisa nova, de repente tem que jogar a rede de outra forma. E o Espírito Santo falou assim, você está ouvindo? E eu estava me segurando na cadeira, porque ele estava falando de outra coisa, ele estava pensando em outra coisa, ele nem imaginava que Deus estava falando comigo, ele não, nada. Quando voltamos da igreja à noite, ele veio falando uma outra coisa, e ele começou a dizer assim, pastor, quando a gente tem alguma coisa para falar, mas a gente fica constrangido, né? E eu sabia que ele já estava tendo do Espírito Santo, que ele estava falando comigo. Só que ele não tinha liberdade de falar, Deus está falando comigo isso para você. E ele ficava assim, quando foi? Chegamos em casa, nós estávamos na cozinha da casa dele, encostamos assim para tomar um leite, comer um sanduíchezinho, e aí de repente eu falei assim, Dilson, Deus está falando comigo. Deus usou sua vida para falar comigo. Eu falei assim, ah, pastor, que bênção, porque eu estava constrangido de dizer ao senhor que era Deus que estava falando comigo e para falar com você, e Deus está falando comigo, meu filho. Deus estava usando aquele irmão que nem tinha tanta coragem de falar que Deus estava falando com ele para me mostrar alguma coisa. E o que, que Deus estava me falando? Filho, lança a rede de outras formas. Esses dias assisti uma reportagem, nós estávamos na televisão e vendo um noticiário e um médico que, com uma doença chamada ELA, e é uma doença degenerativa, ele vai perdendo toda a condição de controlar o corpo, a musculatura vai sendo consumida, e ele correu atrás como médico, ele saiu, vou procurar, ele disse que, olha, eu a princípio fiquei extasiado, fiquei estarrecido, fiquei impactado e atrofiado e paralisado, aí 15 dias eu consegui falar com a minha família, e depois eu fui absorvendo aquilo, fui procurar socorro, médicos, e um dia eu falei assim, eu vou arrumar socorro, eu vou arrumar, e foi parar lá numa medicina em Israel, e está conseguindo uma experiência lá que está esticando um pouquinho mais a vida, e ele falou com o repórter, eu sei que não vou correr mais triatlon, porque ele corria o triatlon, eu sei que eu não vou operar mais o coração das pessoas, porque ele operava um cirurgião cardíaco, mas eu vou me reinventar, eu vou redescobrir a vida, eu vou fazer alguma coisa. Irmão, Deus quer que eu e você tenhamos esse ímpeto o tempo todo. Senhor, até aqui está tudo muito bom, está tudo no lugarzinho, mas tem alguma coisa a mais que o Senhor vai fazer. Não precisa ser uma enfermidade, não precisa ser uma limitação que vai me despertar para eu ousar coisas novas. Eu quero ousar algumas coisas novas. Eu não vou jogar fora o que o Senhor já tem me dado. O que o Senhor já tem me dado é alicerce, é suporte, é provisão. Eu quero é ampliar o que o Senhor tem através da minha vida. Eu quero isso, Senhor. E o Senhor tem falado isso conosco continuamente. Filho, eu quero fazer através da sua vida. E eu sei que Deus tem falado conosco como igreja. Ele quer fazer através de nós como igreja nessa cidade. E Deus vai usar a sua vida. Deus vai usar a minha vida. Agora, o Senhor sempre vai nos dar direcionamentos. E essa palavra que eu vou compartilhar com vocês é uma palavra que eu recebi lá em Santarém. É uma palavra que eu já ministrei para os irmãos várias vezes, de várias formas. E está escrito em 2 Crônicas, capítulo 6, verso 17. Agora, pois, Senhor Deus de Israel, confirme-se a tua palavra que falaste ao teu servo Davi. Mas, na verdade, habitará Deus com os homens na terra? Eis que o céu e o céu dos céus não te podem conter. quanto menos esta casa que tenho edificado. Preste atenção a algumas coisas que estão por trás do versículo que a gente lê, irmão. Nós estamos falando do rei Davi. Para nós, o rei Davi é um personagem bíblico. Mas na história de Israel e na história do Oriente Médio, na história da humanidade, o rei Davi foi um rei como o presidente Barack Obama, como presidente de qualquer uma nação, era o governante, não era o irmão da igreja. Não era o Davizinho tocando a harpa, pastorzinho, Salmo 23, nada disso. Ele era uma pessoa, como você pode olhar hoje, um grande presidente, um grande governante. Ele cuidava diariamente de assuntos políticos, econômicos, sociais. Ele cuidava do relacionamento internacional. Ele era isso. Nós é que temos uma ideia de Davi como assim, o rei de Israel. O homenzinho, ou então, quem sabe, um rei bíblico. Mas, na verdade, Davi era um homem público, um homem comum. E, na verdade, um homem comum falando de um ser dessa terra. Mas ele era o rei. A rainha da Inglaterra. Você não tem contato nenhum com a rainha da Inglaterra. Você e eu não conhecemos nada da rainha da Inglaterra. Mas imagina, irmão, qual que é o peso, a carga social, política, econômica sobre essa mulher. E qualquer outro governante. Davi era esse personagem internacional, mundial. Davi não era o Davi da Bíblia que a gente conhece. A Bíblia nem existia. Não tinha nada escrito sobre Davi relacionado à Bíblia. Davi estava vivendo a sua vida e teve uma ascendência, uma escalada, uma conquista, aquelas histórias todas até chegar ao trono de Israel. E Israel era uma nação poderosa. Israel era uma nação tão poderosa, era uma nação tão temida que todas as nações à volta planejavam entrar e tomar posse e dominar e fizeram isso. O Egito fez isso, a Babilônia fez isso, os assírios fizeram isso. E lá estava Davi, que no dia a dia, conversando com a rainha de Sabá, conversando com o rei de tal lugar, conversando com os emissários de tal país, não importa qual que era a ocupação de alto nível do palácio do rei, palácio de verdade, exército de verdade, exército, Davi tinha um exército, e ele cuidava do exército, não são historinhas bíblicas. No meio de tudo aquilo, Davi parava para ouvir a voz de Deus. Como eu e você no trabalho, na empresa, nos negócios, paramos para ouvir a voz de Deus. Como qualquer presidente, qualquer rei, qualquer governante nessa terra hoje que pode parar para ouvir a voz de Deus. E você pode ter certeza que na eternidade, eu e você, se isso for possível mesmo, eu e você vamos ouvir como Deus estava agindo na vida do Barack Obama, na vida da Dilma, não, na Dilma também, na Dilma, oh. Você está achando que algum desses governantes não está debaixo da soberania de Deus que escreve cada pedacinho da história? Deus, me conta a história de Saddam Hussein. Deus vai te contar a história, não apenas a história que nós conhecemos, mas como Deus operava. E assim Deus está fazendo, e pode fazer na minha vida e na sua vida hoje. Senhor, eu quero realizar algo sobrenatural, eu quero realizar algo grande para o Senhor. Eu não quero ficar amarrado, preso por dardos, por pensamentos ou por ocupações que são infrutíferas. Eu quero gerar algo grande para o Senhor. Então, Senhor, fale comigo. E Deus falou com Davi. E Davi vem e diz aquilo que Deus foi expondo para ele. E o texto deixa claro. Deus vai habitar no meio dos homens? Esse Deus Todo-Poderoso, que é infinitamente maior do que o que eu penso acerca dele, ele vem habitar entre nós? O texto diz assim: eis que os céus dos céus não podem conter a presença e a glória de Deus, ele vai ficar nesse templo construído pela mão de homens? Olha o entendimento de Davi. Eu vou construir um templo para Deus. Essa obra que eu vou fazer, por mais grandiosa que possa ser, isso cabe a Deus? É como se Davi estivesse dizendo assim: eu sou só a dona Dalva. Eu sou só a Dalva. Eu tenho algumas limitações, eu tenho algumas dificuldades. Será que Deus vai fazer alguma coisa através de mim? Será que o Espírito de Deus pode vir, habitar dentro de mim e realizar algo grandioso? Ele é o Deus dos céus, nem os céus podem contê-lo. E quando nós vamos estudando a história, nós descobrimos lá em Salomão que a glória de Deus encheu aquele templo que ele construiu. Eu e você precisamos entender de todo o coração, irmão, Deus tem algo sobrenatural para realizar através da nossa vida. Contudo, atende a oração, a súplica de um servo. Ó Senhor, meu Deus, para ouvires o clamor, a oração do teu servo faz diante de ti, que dia e noite estejam os teus olhos abertos para esta casa, sim, para o lugar que disseste que ali porias o teu nome, para ouvires a oração que o teu servo fizer nesse lugar. Ouve as súplicas do teu servo e do teu povo Israel que fizerem nesse lugar. Sim, ouve do lugar da habitação do céu, ouvindo, perdoa. Essa edificação, que não foi Davi quem fez, embora ele desejou fazer, diz respeito a algo muito maior do que um prédio. Davi, na sua limitação, talvez estivesse vendo só a construção terrena. E Deus disse a Davi: não, Davi, você tem as mãos sujas pela guerra. Você tem as mãos sujas de sangue, sua ocupação é outra. Não é você que vai construir esse templo. Mas você vai preparar tudo para a construção desse templo. Veio Salomão, filho de Davi. E Salomão construiu o templo. Dizem os historiadores que era a construção mais esplendorosa daquele tempo, de todo aquele lugar. Dizem os historiadores que os visitantes vinham de longe, de muito longe, para contemplar o templo, porque a quantidade de ouro que havia no templo, no meio do deserto, naquela terra, o sol batia e brilhava a quilômetros e quilômetros de distância. A rainha de Sabá veio, disse assim: eu ouvi falar tanto de você, eu ouvi falar tão bem de você que eu decidi sair e vir aqui te visitar. Irmão, imagina naquela época. Hoje já é difícil para o presidente de uma nação vir ao Brasil. Tem um aparato muito grande. Você pode assistir lá naqueles canais de documentários qual é o aparato um ano antes para que um presidente dos Estados Unidos vá a um determinado evento. Numa nação, quantos carros, o exército, quantos soldados, quanta coisa é mobilizada para que um presidente vá a uma nação. Você pode imaginar naquela época, irmão. Porque naquela época não era uma viagem de 8 horas. Era uma viagem de dias pelo deserto. E tinha muita coisa. E a rainha de Sabá planejou sair da sua terra, do seu governo, do seu reino, e lá em Jerusalém visitar Salomão para ver aquela glória, a construção e tudo aquilo. Irmãos, isso é uma vida como a de hoje. A gente lê na Bíblia e acha que era uma coisa especial. Não, era o dia a dia. E aquela mulher foi lá para ver o que, que tinha sido construído, que obra sobrenatural, que coisa maravilhosa, o templo. Veio a Babilônia e destruiu tudo. A gente lê Esdras e Neemias, vê Zorobabel, os chefes de família, aqueles homens lutando para reconstruir o templo. E foi destruído de novo. E depois Herodes é quem foi construir alguma coisa completamente diferente e sem aquela glória toda. Agora, quem foi que construiu? Foi Davi ou foi o filho de Davi? Hã? O filho de Davi. Diga comigo, quem construiu? foi o filho de Davi. Quando Deus diz a Salomão, Deus diz assim, você vai construir. E esse templo durará para sempre. Ué, eu acho que Deus errou, porque a Babilônia destruiu. E hoje não resta quase nada. Existe lá, você vai, anda lá em Jerusalém, existe um lugar que eles acreditam serem as únicas pedras do templo de Salomão. Mas é uma quantidade que ninguém tem prova se realmente é. Foi destruído. E a gente descobre a explicação disso quando a gente vai lá nos Evangelhos, em Mateus 20, e nós descobrimos, capítulo 20, verso 29, saindo eles de Jericó, seguiu uma multidão muito grande. E eis que dois cegos sentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram, dizendo, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Os cegos estavam chamando Jesus de quê? Filho de Davi. Então Salomão representou lá atrás a figura do filho de Davi, a figura de Jesus que constrói o templo. E qual é esse templo que Jesus constrói? Você está aqui, irmão? Você está aqui? Que templo é esse que Jesus constrói? Jesus disse aos discípulos, eu vou destruir esse templo, em 3 dias eu o reconstruirei. E os discípulos, coitados, limitados, ele falou, Senhor, isso aí foi, levou anos para ser construído? Isso levou anos para ser construído? Senhor, como é que o Senhor vai construir em 3 dias? Qual foi a obra realmente que Deus estava realizando lá através de Davi, através de Salomão, proclamando que tipo de construção? O que que Jesus, filho de Davi, veio construir, irmão? Como? A glória e a presença de Deus, onde? Dentro de nós. Quem é o templo que Jesus constrói? Somos nós. E o irmão Eibe, e também o pastor Aloísio, pastor Eibe e pastor Aloísio, são os dois irmãos que ensinam isso. E se eu não estou enganado, Deus deu essa palavra ao pastor Eibe, o centro do coração de Deus. O centro do coração de Deus é o seu reino. Se você quiser conhecer uma pessoa, você pode conhecer muitas coisas desta pessoa, da sua vida, das suas realizações, mas será interessante se você descobrir assim, qual que é a realização, o centro de toda a importância da vida dele. A coisa mais importante da vida dele é isso aqui. É interessante você saber disso. Na verdade, é extremamente importante. Eu entrei para essa empresa, sou um novo funcionário, e eu queria saber qual é a coisa mais importante para essa empresa. Eu fui contratado por esse homem, eu fui contratado por essa mulher, agora são meus chefes, meus patrões. Qual é a coisa mais importante para você? Porque eu não quero ser seu funcionário, eu não quero estar trabalhando nessa empresa e me matando para fazer uma coisa que lá no final você vai dizer, mas isso não tem nada a ver com o que a gente quer. Qual é a coisa mais importante para esse lugar em que eu estou? E eu e você estamos numa terra por um tempo limitado. Vamos para uma dimensão chamada eternidade, que diz respeito ao reino e ao governo eterno de Deus. Vamos viver debaixo do governo absoluto de Deus por toda a eternidade. Então, o mínimo que eu e você precisamos fazer enquanto estamos nessa terra é perguntar a Ele: o que é importante para o Senhor? E Deus vai nos responder: o centro do meu coração é o meu reino. As estrelas fazem parte do reino de Deus? Sim ou não? Sim ou não, irmão? Vocês não estão muito seguros dessa resposta. As estrelas fazem parte do reino de Deus? Claro que fazem. Claro que fazem. Irmão, os macaquinhos fazem parte do reino de Deus? Hã? Macaquinho faz? Quem tem gatinho? Alguém tem gatinho aqui? Tem gatinho? Você tem gatinho, Arthur? Cinco gatos, Arthur? Meu Deus do céu. Eu achei que a dona Dalva ia ter gatinho. Eu achei que a Meire ia ter gatinho. Elas têm um jeito assim de gostar de gatinho. Mas Arthur, você tem gatinho. Você acha que gatinho faz parte do reino de Deus? E aquelas vacas que você tem lá, fazem parte do reino de Deus? Irmão, a natureza, os astros, as estrelas, os rios, os mares, tudo isso faz parte do reino de Deus. As vidas, a vida humana, a eternidade, tudo isso faz parte do reino de Deus. Os anjos, a eternidade, tudo isso faz parte do reino de Deus. O que é o centro do coração de Deus? O seu reino. E o que é o centro do coração do reino de Deus? Se pegarmos o reino de Deus, qual que é o coração, a coisa mais importante do reino de Deus? O que é mais importante? Qual que é o centro do coração do reino de Deus? Diga comigo: a igreja. O centro do coração do reino de Deus é a sua igreja. Por conta da igreja, não foi por conta da natureza, dos outros elementos do reino, foi por conta da igreja. Jesus morreu na cruz. Por conta da igreja, Deus preparou um noivo, está preparando as bodas eternas, e o maior evento que vem acontecer nos próximos tempos agora é o casamento de Cristo com a igreja. E a igreja é o centro do coração do reino. A igreja, irmão, não apenas o projeto Adoradores, não apenas a igreja A, B ou C, mas a noiva do Cordeiro, a noiva de Cristo. Então Deus cuida do reino para tirar do reino uma noiva para o seu filho. É importante saber do chefe o que ele está pensando. Em qualquer lugar da Bíblia nós vamos descobrir que isso é verdadeiro. Deus estabeleceu o seu reino para retirar do seu reino sua, ou a noiva do seu filho Jesus. O centro do coração do reino é a igreja. E qual é o centro do coração da igreja? A igreja local. A igreja invisível, ela é formada pelas igrejas locais espalhadas pela face da terra. Você vai encontrar, estudando teologicamente, compondo a igreja invisível de Cristo, os santos que já passaram, os que já se foram, os que estão vivos e os que ainda virão a fazer parte do corpo. Mas nessa terra, atuante, militante, é a igreja local. A igreja local realmente não é essa estrutura física que nós vemos. Essa estrutura física, ela vai se alterando de tempos em tempos. E é muito sério que a gente busque de Deus que tipo de alteração nós vamos receber para essa igreja, corpo local, no sentido da estrutura física. Porque o diabo, ele é doido para destruir a igreja, doidinho para destruir a igreja. E ele faz isso porque ele sabe que se ele destruir a igreja local, ele consegue afetar a igreja de Cristo. O que ele não sabe, ou sabe e fica querendo fazer de bobo, é que ele não tem esse poder. Mas ele tenta. Porque a igreja local é a agência de Cristo nessa terra. É o corpo dele nessa terra. E embora a logística, a estrutura terrena vai se alterando de tempos em tempos, a igreja local, que é o corpo, é a comunhão dos irmãos em uma localidade para servir ao Senhor, para amar ao Senhor, para cuidar uns dos outros, para crescer, é o centro do coração do reino da igreja de Cristo. Então, se eu e você quisermos agradar a Deus, nós precisamos cuidar do seu reino. Então você pode ter certeza que muita gente está trabalhando, batalhando por coisas do reino, na medicina, na astronomia, na política, na economia, estão trabalhando de forma séria, honesta, para cuidar das coisas do reino de Cristo. Mas se você quiser agradar mais ainda o Senhor Deus, você vai cuidar, dentro do reino, da igreja. Eu quero me envolver com a igreja de Cristo. Eu quero fazer parte da igreja de Cristo. Eu quero amar a igreja de Cristo. Eu quero viver a igreja de Cristo. Irmão, você não precisa ir muito longe, mas se você for longe, em qualquer país desse mundo, você vai encontrar, nós fomos cultuar a Deus lá em Dubai. Tinha irmãos árabes de vários países ao redor. Irmão, parece que a gente se conhecia há muitos anos. E o abraço e o amor. E ainda que ele estivesse pregando em árabe e eu não estivesse entendendo nada, a gente tinha uma comunhão no Espírito. Fomos lá em Abu Dhabi, estávamos lá no meio dos egípcios, cultuando ao Senhor. E no prédio em que nós estávamos, tinham sete outros, ou seis outros auditórios. E eu entrei num auditório que estava os indianos cultuando ao Senhor. Eu não entendia uma palavra sequer do que aquele homem estava pregando, mas eu me assentei lá, homens de um lado, mulheres de outro, e eu comecei a ouvir aquilo, e o Espírito começou a comunicar no meu espírito, e eu comecei a entender, assim, ele está falando de Paulo, ele está falando da carta aos Coríntios, e de repente eu ouvi uma palavra que parecia em indiano, Coríntios. Eu falei assim, eu acho que é isso mesmo, mas era mais do que entender alguma palavra, eu estava recebendo no meu espírito algo de Deus. Saí daquela sala e entrei numa sala, num outro auditório, onde estavam os africanos. Uma comunidade cristã africana que se reúne nesse prédio, em auditórios distintos, e eu entrei naquela sala. E quando eu abri a porta, eu fui impactado pela presença da glória de Deus. Aqueles irmãos simples, humildes, estavam adorando o Senhor, estavam clamando ao Senhor, cantando ao Senhor, cantando em outras línguas, e aquele negócio mexeu, aquilo foi impactado. Eu nunca abri uma porta e entrei num lugar que me impactasse tanto. Eu chorava. No auditório, ao lado, tinha a comunidade coreana. Você tinha que tirar os sapatos, aquele mundo de sapato fora, e aqueles irmãos todos lá adorando ao Senhor. Irmão, em qualquer lugar do mundo, o que há de mais maravilhoso no reino de Deus é a sua igreja. E aonde você for, você vai encontrar pessoas que têm o mesmo espírito e você tem comunhão com elas. E parece que você já as conhece há muito tempo. E você, às vezes, pode dormir na casa delas. E você come com elas. E a gente que viaja para tantos lugares, a gente descobre isso o tempo todo. Que parece que a gente já se conhecia. A igreja é um corpo só no mundo inteiro. Que coisa maravilhosa é fazer parte da igreja de Cristo. E se eu faço parte da igreja de Cristo, eu faço parte do coração da igreja de Cristo, que é a igreja local. E o diabo tem trabalhado para destruir isso, irmão. Eu estava falando com os irmãos essa semana, como a cada dia a gente tem menos tempo para se encontrar. Como a cada dia a gente tem menos... Eu quero vencer isso, eu quero, na medida do possível, e tendo comunhão, eu quero estar nos cultos, eu quero me relacionar com as pessoas, eu quero encontrar os meus irmãos, eu quero me ajudar, eu quero ajudar os meus irmãos, eu quero ser ajudado pelos irmãos, eu quero caminhar na vida da igreja local. E qual é o centro do coração da igreja local? Então esse irmão Abe Huber ensina, o centro, coração da igreja local são os pequenos grupos. Porque aqui nessa noite, ainda que sejamos um pequeno grupo, a forma desse culto, ela tem a sua característica. Nós não vamos ter como ouvir todos, não vamos ter como orar por todos, não vamos ter como dar oportunidade a todos. Tem uma ação profética da proclamação da palavra, do louvor congregacional, e isso tem extrema importância para nós, mas na hora que nós vamos para o pequeno grupo, nós podemos ouvir uns aos outros, nós podemos conhecer uns aos outros, nós podemos orar uns pelos outros, nós podemos ter comunhão. E a palavra do Senhor diz que eles se reuniam todos os dias nas casas e no templo. Você quer realizar algo sobrenatural, poderoso? Você quer realmente passar por essa terra e deixar algo que marca? Eu não quero viver essa mesmice, eu não quero viver... Eu quero algo de Deus. Então eu preciso entender o coração de Deus. E entendemos o coração de Deus quando sabemos que o reino de Cristo, o reino de Deus, é o que ele tem de mais precioso a ser construído. Mas o coração do reino de Deus é a igreja, a noiva de Cristo. E o coração da noiva, a igreja universal, é a igreja local. Amar a igreja local, servir a igreja local, estar envolvido na igreja local, priorizar a igreja local, acima de qualquer coisa, é uma característica de alguém que está seguindo o que o Senhor mostra. Não tenha dúvida, irmão. Embora nesse século isso já não é tanto visto, você pode ter certeza que o coração de um pastor, de um líder, o coração dos irmãos, imagina o coração de Deus, enche de alegria quando vê pessoas que saem de longe, como pessoas que estão firmes, pessoas que chegam, pessoas que vêm, pessoas que servem, pessoas que estão na célula, pessoas que estão pulsando por Deus, pessoas que estão pulsando pelo Senhor e o seu projeto. Que coisa maravilhosa, irmão. Eu quero dizer a você, você é um desses. Não deixe se enganar por nenhuma artimanha, por nenhum laço do inimigo desse tempo moderno em que a gente tem mais coisas importantes a fazer, que a gente tem muita distância que não dá para cobrir, que a gente tem muita dificuldade que não dá para romper. Não, o Senhor vai prover você e a mim de tudo o que for necessário se nós colocarmos em primeiro lugar o que importa a Ele. E o coração da igreja local, o centro do coração da igreja local são os pequenos grupos. Ter comunhão. Estar na casa. Irmão, cada dia mais as pessoas deixam de vir. Pode convidar. Dificilmente alguém vem ao templo. Vamos na minha igreja. Que igreja, rapaz? Quer saber de igreja, não? Mas a cada dia mais, se você tiver relacionamento, você traz alguém na sua casa. Não é porque é uma estratégia que está dando certo, é porque é uma lógica simples. As pessoas não querem chegar aqui e contemplarem uma liturgia que elas vão falar assim, sei lá, tudo indica que isso aí é falso. Não conheço aquele cara, aquelas músicas, não sei, aquilo, ih, já vi isso demais. Eu te mostro uma dezena, uma centena, milhares de notícias de que isso tudo aí é falso. Mas se ele chegar na minha casa, na sua casa, e descobrir que nós vivemos assim diante do Senhor, que tudo isso é verdadeiro, isso vai afetar a vida dele. Nós estamos trabalhando e buscando do Senhor que a gente tenha no próximo ano um crescimento no número de células e de irmãos envolvidos em células. Por isso começamos a ministrar pela direção do Espírito Santo cada vez mais intensamente sobre isso. E nós vamos trabalhar para que nós tenhamos discipulado, ensino, encontros, avivamento do Senhor para quem quer liderar uma célula, para quem quer estar envolvido numa célula e trabalhando e frutificando para Deus, para quem diz assim: Senhor, eu não quero passar nessa terra me esforçando para cumprir as minhas obrigações religiosas, eu quero agradar o teu coração e eu quero que o Senhor faça em mim, através de mim, algo maravilhoso, que quando eu estiver bem velhinho, quando eu vejo alguns irmãos aí bem velhinhos e cheios de Deus, felizes por olhar para trás, que bênção meus filhos na presença do Senhor, que bênção meus netos na presença do Senhor, que bênção. E de vez em quando eu oro: Senhor, eu quero terminar os meus dias como Davi, porventura não está em ordem a minha casa. Eu quero terminar os meus dias como Paulo: Senhor, cumpri a carreira, segui a fé, guardei a fé. Senhor, eu quero terminar meus dias assim: louvado seja o Senhor, eu andei no centro da vontade do Senhor. E eu quero ministrar isso para você, irmão. Eu quero que nós caminhemos juntos. E é possível que Deus te mande para outro lugar, que não seja você indo para outro lugar, mas que Deus te leve para outro lugar. É possível que isso aconteça. Mas se isso não acontecer, que você não vá para lugar nenhum, que você e eu terminemos a vida velhinhos. Assim, lembra daquele dia? Lembra, Wagner, aquele dia que você foi lá para o teatro, Wagner? Lembra quantos anos você tinha, Wagner? Oh, meu Deus do céu. O Wagner fazendo personagem no teatro. Você faz no faço de novo. Estou meio fraquinho das pernas, né? Minha memória não está boa mais. Meu óculos é muito grosso, mas eu faço de novo. Nós temos história para contar de gente que caminhou junto com o Senhor, irmão. E o centro do coração do pequeno grupo é o indivíduo, é a pessoa. O que motiva o pequeno grupo não é a estratégia da igreja. O que motiva o pequeno grupo não é que você tem que fazer parte de uma célula porque o pastor está insistindo nisso, de forma nenhuma. O que motiva alguém a ir para um pequeno grupo é o centro do coração de Deus, o ser humano. Você entendeu, irmão, que Deus tem um projeto gigantesco chamado reino. Mas dentro do reino, Deus tem uma coisa mais especial: sua igreja. E dentro da sua igreja universal, Deus tem uma coisa mais especial que Ele cuida individualmente: a igreja local. E dentro da igreja local, você pode ter certeza que tem algo mais especial ainda: os pequenos grupos de comunhão genuína. E você pode ter certeza que dentro desses pequenos grupos está o alvo central do coração de Deus, o ser humano. Comunhão, ouvir alguém, visitar alguém, orar por alguém, ensinar a palavra ali. Então, Senhor, eu quero me interessar por aquilo que é o centro do teu coração. Você tem ideia do que é isso, irmão? Imagina, Dario, se você conhece o homem mais rico do mundo, o homem mais poderoso e mais próspero do mundo na área da costura. E esse homem vira para você e diz assim: olha, eu vou te ajudar a cuidar de todas as coisas dos seus negócios. Imagina, Cleusa, que alguém chega ao Senhor e fala assim: eu vou dar a você algo maravilhoso. E você agora, eternamente grato, vira para ele assim: deixa eu saber quais são os sonhos do seu coração. E você descobre que aquele homem tem um sonho. Ah, o meu sonho é tomar água de coco lá numa praia do Brasil. Você já sabe o que tem que fazer para agradar ele. Eu vou fazer isso. Eu vou trazer aquele homem e eu vou colocar ele numa praia e eu vou dar a ele um coco. Mas é isso que você vai... É isso que ele quer. É isso que agrada o coração dele. Ele já tem tudo. Então eu quero fazer o que agrada o coração dele. Agora, isso é uma parábola. Isso é uma ilustração falando de relacionamentos que não são tão importantes quanto o meu e o seu relacionamento com Deus. Imagina, irmão, Deus deu o seu filho no meu lugar. Deus me amou, Deus te amou de tal maneira que entregou o seu filho para morrer naquele lugar. Meu lugar, seu lugar. O quanto eu quero agradá-lo. Quando nós estudamos o que os sociólogos ensinam, o que os antropólogos ensinam acerca das comunidades, das nações, nós descobrimos, por exemplo, que a América foi constituída por homens e mulheres que tinham um padrão de cooperativismo. Cinco, seis famílias numa carroça se juntavam, um caixa único, uma escala de trabalho, de atividades, iam para um campo, um lugar longínquo, um lugar que não tinha nada, e começavam a plantar. E plantaram e geraram riqueza para os Estados Unidos. Eram homens e mulheres que haviam vindo da Inglaterra com valores e padrões do reino de Deus. Temor de Deus. Mas descobrimos também que no Brasil chegaram bandidos, homens maus, corruptos, gente de todo tipo, querendo extrair. E até hoje é assim o Brasil, extrair. E você vai num vale lindo, maravilhoso, como o Vale do Aço, o Vale do Rio Doce, e você vê lugares paradisíacos, só com favela, com podridão, com sujeira, com coisa feia, com coisa mal feita. Com muito custo, eles obrigaram aquelas indústrias a colocarem um filtro. Então mudou a vida das pessoas, mas só mudou a fumaça que não tem mais. Por toda a nação você vê gente só para extrair. E o político ganha a eleição e ele entra no cargo e a única coisa que ele faz? Extrair. E um funcionário entra numa empresa, a primeira coisa, a única coisa que ele pensa é extrair. Cadê o meu? Nós não temos em nós essa cultura que herdamos do reino de Deus de semear, de produzir, de ampliar, de gerar. Mas alguém que foi lavado pelo sangue do Cordeiro deixou de ser um cidadão comum desse mundo perdido e passou a ser um cidadão do céu, a ter o DNA de Cristo no sangue. E o DNA de Deus nunca é de extrair, sempre é de plantar, de semear, de realizar. Eu quero ser assim, Senhor. Eu quero estar na igreja, eu quero estar no trabalho, eu quero estar na família, eu quero estar no pequeno grupo, eu quero estar nessa terra. Como alguém que vai semear, como alguém que vai produzir, como alguém que vai gerar coisas lindas, coisas maravilhosas. Então deixa eu saber quais são os seus sonhos, quais são os seus propósitos. Meu filho, meu reino, a igreja local, o pequeno grupo, a vida, cada pessoa. Eu quero me ocupar prioritariamente disso. Aí faz sentido o versículo de Mateus 6. Busca o reino e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Entendendo essa palavra do pastor Abe, fica fácil entender que o centro do coração de Deus, lá, o centro, lá no final, tudo que mais importa, é uma vida. E eu quero me ocupar com o que mais importa para o meu Deus. Eu quero isso. Eu quero, Senhor, me empenhar e receber do Senhor tanta graça.